procurando meu pináculo só pra ver você no outro prédio, olhando você vestir a calcinha que eu te dei de aniversário. Que coisa fenomenal olhar você saindo do banho. Vou ficar plantado na janela te esperando feito um otário. Então abre o armário, tira a toalha, deixa a calcinha, eu te dei de aniversário. Então abre o armário, tira a toalhinha, deixa a calcinha, calcinha que eu te dei. Agora eu achei o meu pináculo, só eu posso te olhar e te olhar. Vou ficar aqui escondidinho atrás da cortina. Você não vai nem me notar. Olho pra você de noite e de dia. Um paraíso feito com balinhas e até golfinhos na piscina. Então abre o armário, tira a toalha, deixa a calcinha, que eu te dei de aniversário. Então abre o armário, tira a toalhinha, deixa a calcinha, rosinha, que eu te dei pra você, pra você.